168. Cruzado 3, mesmo no meio 5, cruzado portaleza, via rota do plano, primeira via para o Luno, 9, 1076, recolha 10, curva esquerda, porta 1, 2, 2, 2, 2, 5. 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 8, descendo para o nível de voo 050. Terra Vista 368, nível 050, Oceané 633. Então 3606, tem condições de voar ITAP? Afirmativo, ITAP, tá 3606, solicita a descida. Então 3606, desça para o nível de voo 060, ajuste no 097. ITAP 060, 1017, tá 3606. Então 3606, informo que está a 34 milhas sudoeste de Salvador. É a sua navegação, vou ITAP. ITAP, eu tenho 3606. Uno, elefa, perdoou 1755, no transcondo 208, é o controle Salvador, é o gol 1867. 1867, correto, chama para o sinal 03. 7. A Patango Eco Delta Foxtrot, acione código transponder 0224, mantém as condições visuais de 9500 pés, após através de Paripe, ajuste na 097. O 6330 pode descer para 4000? 6330 autorizado a descer para 4000 pés. 4.010, proa do Serra Vista 368, 6336. Controle Salvador, batalha Azul 2740, saída Conde, cruzando 1200. Azul 2740, contato radar na decolagem, via saída Conde, submantenha nível de voo 1970. Via Conde, 1970, Azul 2740. Voo 1227, desconsidera espera na posição Mari, prossiga na chegada, descendo para o nível de voo 070. Processo chegar descendo 070, voo 1227. 3005, autorizado no táxi, à direita índia, ponto terapista 0, chama a torre, 118.95, ajuste de altímetro 10 no meio, bom voo. Livre, táxi, ponto terapista 0, via índia, ponto 0 no meio, ponto terapista 0, chama a torre, 1295, obrigado, mas já está 3605. Desça para 2500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 10, é estabilizado. Chamaram estabilizado, 6330. Bom, no 255, reduza para 2309. 2309 está mantendo, vou 255. Gente, desconsidera espera na posição bom, ficou no 255. 255. Estabilizado, 2230. Aparelho 2230, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Boa. São 3606, autorizado a descer até 4000 pés. 4000, tá, 3606. Bom, no 227, autorizado a descer para o nível de voo 050. Descida autorizado a 050, bom no 227. Bom, no 255, desça para o nível de voo 060. 060, 255. Salvador, boa tarde, então 3605, ponto de estar na série, pronto para decolagem. São 3605, condições de alinhar e decolar sem parada, informa um tráfego a 8 milhas da para pouso. Firma linha e decola sem parada, 3605. Autorizado alinhar e decolar, pistão 10 sem parada, vento 1,40 graus, 99, são 3605. Vente livre, alinhar e decolar no 0, 3605. Olha, levou na 275, solicitou a 245 para verificar a informação. Gente, pula 245, quantas milhas do Gol no 255? Aproximadamente 10 milhas. Gente, livre de juros. Livre de juros, Gol 255. Zona João Pessoa. Economia, o 30 táxi, patio 1 no Índia, ponto para piscina 0, chama a torre, 11895, ajuste de altímetro 1096. Quando 06, autorizado táxi, ponto para dar 10, vai na semana de 32 no meio. 1867, observa a 320, companhia está na cauta, cozendo com o tipo de solo, após passagem do mesmo e se apuxa, chama táxi. Autorizado, puxa após a passagem da aeronave da TAM, reporta para o táxi, ponto pronto, 1867. Chame torre 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, pode ir. Contra Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Decolou da paralela, já interceptou o litoral, 510, para retorno a Salvador. Gente, Guardião 01, sob condições visuais, 510, ajuste 10, 16, reporte no através do Parque do Pituaçu para transferência com a torre de Salvador. O guardião já está após que tu achou, 90 no meio, agente. Gente, aguarde coordenação, mantenha setor. Aguarde. Controle Salvador, boa tarde, estão 3605 e 200, nada, é o Lander Martins. Estão 3605, contato radar, suba nível 360, direto Leda. 360, direto Leda. Pilo Romeu Rosca, prossiga. Tango Pilo Romeu Rosca. Reveja no meio da tela. Recebendo o controle. Segurança Delta Fox. Gente, é com o Delta Fox em ponte para a formação do Pilo Romeu Rosca. O mesmo se encontra na posição. Correção 1, se encontra em aula com a aeronave. Negativo, o Kilo Romeu Oscar, acabei de ultrapassá-lo. Ele está no através de Terra Cruz. Gente, dessa para manter condições visuais, 1.510, ajuste 1.016, reportar no através de Paris. Assim, quando possível, tentar contato com o controle de Salvador. Ainda não tem contato bom mesmo. Grato pela ponte, já cuidado com a ponte. Tá bom. O Kilo Romeu Oscar está ciente? Controle, o Edson está só de ponte para o Kilo Romeu Oscar, o Benz está ciente. Certo. Controle, Guardião 01, aí tá bom. Guardião 01, 21895. 3895. Bono 255, vetor sequenciamento, curva à direita na proa 245. Seu limite são 1.5 milhas nesta proa ou a radial 300 do VOR Salvador. Em caso de falha de comunicações, desça para o nível 050, inicie espera em sorte. Ok, proa 245, caso falha de comunicação 15 milhas nesta proa, radial 300 do VOR Salvador, e das comunicações para a comunicação. Gente, Guardião 01, mantém o farol de Itapuã, 500 pés de altitude, aguarde o cruzamento da final da pista 1-0, informo o sequenciamento de 3 aeronaves para pouso. Guardião 7 da sequência, aguardando Itapuã, se autorizado após a decolagem da 1-7, decola, pousa a cabeceira 35, taxi até o Braio. Gente, aguarde instruções, Guardião 01. Passaria 2230 no solo 13, solo Salvador no 21.9. 219, passaria 2230, boa. Puxando R6330, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 99. Nível pouso, pistão no 0, 6330. Papatango Vitor Índia Juliette, decolar 254, mantenha a proa até atingir 1000 pés, informa um tráfego helicóptero no farol de Itapuã, altitude 500 pés, reporte visual com mês. Você, proa, viu, tá visual com helicóptero, senhor? Autoriza a curva à direita na proa de Caixão Preto? Afirmo, condições de manter a separação visual com o tráfego? Afirmo, autorizado, prosseguir corredor axé, Aguarde transferência de comunicações, Vitorino de Juliette. Guardião 01, não confirma intenção para prosseguir para a cabeceira 35? Afirmo, se não for possível cruzar a final do 0, solicita a cabeceira 35. Autorizado, prosseguir final da pista 35, reporte na curta final, atento ao tráfego ingressando no corredor Axé, subindo para meu país. Visou ao contrário com a tema de operação, centro autorizado, cabeceira 35, guardião. Isso aqui, a mesma vai presenciar. 1895. 1895, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, já está 3606, boa tarde. Então, 3606, boa tarde, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, o ajuste no 0 no 6. 1606, já está 3606. Então, 321 no 6, informa o sequenciamento de 309 para pouso, logo possível será autorizado. Gente, está 302 no 6. Xanar 6330, no solo 115, ao liberar via táxi aí Foxtrot, chama no solo Salvador 121 no decimal 9. 121 9, Papatango Vitor Inter Juliette, chama o controle Salvador 120 decimal 8. 208, Vitor Juliette. Guardião 01, autorizado pouso na cabeceira 35, aguarde para prosseguir para o Graia. Vento 110 graus, 109. Pouso pairado, cabeceira 35. Pouso pairado, cabeceira 35, guardião. Dilo, prossiga. Xelê 6330, autorizado Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, da Juliette. Controle Salvador. Xelê 3606, autorizado pouso no 0. Guardião pairado, cabeceira 35. Gente, guardião 01, considere sua luz do 6, assim, atento a aeronave na curta final, após a passagem da mesma, autorizado táxi a baixa altura até o grau. Quem é que após a passagem do trato? Felipe Luan do CEASA, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, Torino no 895. 895, gratis. Boa. Vitor Índia Julie, por condições visuais 1 no mil pés, ajuste 1 no 0 no 6, reporta farol da barra. Reporta farol da barra, Vitor Índia Julie. 3605, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna, 12835. Recife, 12835, Recife, obrigado, boa tarde, 3605. Boa. Azul 2740, chame centro Recife, 126 decimal 85, alterna, correção, azul 2740, desconsidere e mantém a escuta do controle. Mantenha sua escuta, 2740. Controle Salvador, boa tarde, Xané 6226, informação 90. Xané 6226, deixa o controle Salvador, Xané identificação. Desça para o nível 060, ajuste 10, 16, direto Serra Vito 366. 6060, voando o Serra Vito 366, Xané 6262. Xané 6141, acione identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 10, 16, chegada bom. Trote 29, boa tarde. O do Embraer que toma conta aqui do time, deve ter de almoçar. Então a gente vai esperar ele terminar de almoçar para poder dar início a essa viagem. Vai, olha, se tiver paciência, tirar o pingo para nós, se puder cobrar dele. A Embraer monitora a nossa frequência. Porém, a gente vai fazer o contato mesmo assim. Azul 4442, aguarda para possível estacionamento. Alô, boa tarde, José 3606. É 3606, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, José 3606. Sou o Eco Delta Fox na lateral da RMA, visual com tráfego na final da 1-0. Gente, Papatango, Eco Delta Fox, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso de descanso. Guarda a autorização, Eco Delta Fox. 6330, ingresso Juliette, portão 05. 6330. cabeça para Correção. Ajuste aos corredores de Salvador, corredor Caixa Prego, Vera Cruz, após Vera Cruz, Bonfim e Interlagos. E apenas um tráfego afastado, uno, correção, 2-0 milhas à sua frente a 3.500 pés, descida a 1.500 pés. E outro tráfego passando através de Valença para Salvador. Após esses dois, não há tráfegos a informar, e frequência livre está presente para autocoordenação. A Índia Alfa volta ao controle de Salvador através de Veracruz. Liberar via taxi Fox Trot, chame solo Salvador no 21, no decimal 9. 219, 27. Romeu Oscar Torre, 118,95. Salve Salvador, boa tarde, igual no 227, liberando. 227, Alfa é a portinha da Juliette, inicialmente vai manter a posição. Alfa da Juliette aguardando a posição, igual 227. Salve Azul 4442, posição 8, agora pronto para o Juliette. Azul 4442, tem condição de puxar e deixar o portão 09 livre? Não. Podendo com a equipe de solo, se for possível, já autorizo no ar de imediato. Papatango, Kilo Romeo Oscar, ingresso final pista 17. Aguardando a autorização de pouso, informe, o bonde da Gol, curta final, opção 1-0. Tá. 3606, mantém suas viagens. Mantém suas viagens, já está 3606. Tá, 442, autorizado o direct na mesa, vai deixar o 9 de seguinte, então vamos autorizar o nave da TAM para seguir até através do 07. Para o DEBA, pode prosseguir para o 09. Está 3606, autorizado o ingresso via Juliette, mantendo através do portão 07. A aeronave da Azul vai puxar no 08 e vai deixar o 09 livre, que é o portão que o senhor vai ingressar. Gente, autorizado Juliette, vai manter através do 07, sentido da Azul, está 3606. 227, ingresso Juliette, portão 02. Juliette 02, 227. Três, dois, um, meia, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter 1-0, 3-2-1-6. Papatango, Kilo, Romeo, Oscar, autorizado por pistão 7, o vento 1-3-0 graus, 0-9-9. 1-2-5-5, solo 2-2, libere primeira direita, chama solo Salvador no 2-1, decimal 9. Direito no 2-1-9, 1-2-5-5. Salvador, gol no 867, ponto espera 1-0, pronto. Gol no 867, mantenha ponto espera, pistola 0. 7. Acostrate. Bruno 255 Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, pro 4, 125. Afirmo, autorizado com cautela pro 09, 3606. Autorizado 09, 3606. Farei mantendo o 0867. Kilo Romeo Oscar, solo 23, confirmando parte 5. Na papai, está sendo a frequência livre, papai, o Kilo Romeo Oscar. Claro. Tango Oscar Golf Kilo, sob condições visuais, 1.500 pés, ajuste 1.0, 1.6, reporte no Través de Paris. Tango Oscar Golf Kilo. 4442 para o táxi, 88 a bordo, 2 horas e 30, já pela sua terminal. Azul 4442, 88 a bordo, Galeão, 4230. Autorizado táxi até o ponto esperado 10, sou Salvador na noite desse 95, ajuste no 0 no 6. Autorizado táxi até o ponto esperado 10, sou no 0 na 4442. Gol 1255, mantém antes da Juliette, após o ingresso Embraer 190 em direção ao ponto espera, autorizado ingresso até o 04. Entende, 1255. Fala, 1502. 502, aguarde só um minuto, cópia, para Sierra Bravo Hotel. Prepare saída da El Coral. Da El Coral, Bravo. 050, ajuste 10, 16, chegada mais. 050 na chegada mais, 344, podemos voar em TAP rapidamente? Oi, TAP. Então, confirme, foi sobremodulado. Romeu Romeu Golf, já no através de 03, vai ligar o 035 para 1500. 7, Romeu Romeu Golf, desço para 1.500 pés, o ajuste 1.0, 1.6. Informa o tráfego 12 horas, 4.7 milhas no setor. Dirigindo-se ao setor nordeste da ilha de Itaparica e efetuando o cruzamento da Baía de Todos os Santos, fique atento ao meio. Sim, já livrando o hotel aqui do braço. O controle Oxana 6226 vai atingir o 060. Oxana 6226, desça para 4 mil pés. 4 mil, 6226. Diga. Tente 61141, livre de desvio, já posta o pé. Informação 90. Poxa, 6320, seu controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 060, ajuste 10, 16, direto, Sierra Vitor 366. 060, bando Sierra Vitor 366, Oxanero 6320. Santos 3144, Sierra Vitor 366, da presença. Bando 366, Santos 3144. Zulu November está sob contato radar, meia dúzia, meia milhas, noroeste do VR Salvador, desça para 1.500 pés, ajuste 1.0, 1.6 na proa da rota próxima. Oxanã 6226, desça para 2500 pés, ajuste 1.0, 1.6, livre RNAV, pistão 1.0, reporte estabilizado. 2500, livre RNAV, reporte estabilizado, Oxanã 6226. Oxanã 6141, vetor sequenciamento, curva à direita na proa 240, seu limite são 1.0 milhas nesta proa. Boa radial. Boa radial 300 do VR Salvador. 240, 300 do Salvador, 6141. Controle Salvador, boa noite 67, boa tarde. Boa noite 67, contato radar, suba nível 360, direto Elefa. 360, direto Elefa, boa noite 67. Azul 2740, chame Aracaju, 120, decimal 3, serviço radar terminado. Aracaju 1203, 2740. Bravo Sierra Sierra, condições visuais, ajuste 1.0, 1.6 no corredor forte após forte Interlagos e reporta visual com correção. Reporta no través de buraquinho para transferência 14 Salvador. Aqui foi que seria Interlagos e seguir para Serra Índia com Índia, tá bom? Gente, direto Serra Índia com isso. braço de serra Serra. O braço de serra Serra. Confirme o código alocado, braço de serra Serra. 0136, grato. Controle China 6226. Controle o Romeu no Golfo de através de parede. Prossiga o Xanem 6226. Completamente visual, só autoriza 372. O Sierra Vista 372 eu fico de aproximação final, o Xanem 6226. O Sierra Vista 366 é o melhor que eu posso fazer. Ok, então, obrigado, 6226. Controle o Romeu no Golfo de através de parede, visual com a aeronave à frente, às 13 horas. Gente, Romeu Golf, aguarde transferência com a Torre Salvador, condições de efetuar uma curva à direita na proa 090 em descida a 1 mil pés para evitar a área proibida de Aratu? Sim. Está visual com a aeronave, frente? Sim, às 13 horas, 14 horas agora. Gente, grato. Através de Paris, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo. Condições de apoiar curso final, pista no zero? Final 0117. 17. Primativo, senhor. Tato. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4442. Azul 4442, contato radar, subnível 320, direto Leda. 320, voando direto Leda, obrigado. 6141. Xanem 6141, prossiga. 4-1-2-2-4-1. O Xanem 6141 está a meia dúzia de milhas de Sierra Vista 368, reassuma a navegação para o Sierra Vista 368, correção. Está a 1-0 milhas do Sierra Vista 366, reassuma a navegação para o Sierra Vista 366, desça para 2500 pés, livre RNAV, pista no zero, reporte estabilizado. Concúria 220, saída da Elton, São Coral, pista 10, com curva à direita, transponder 5161, controle 120, decimal 8, com as duas, decimal 502. Controle, o retorno do Golfo já é um ultrapassou o tráfego, a possibilidade de prosseguir para a final da 7, eu tenho condições de experimentar mais a velocidade aqui. Negativo, o tráfego está agora na posição de 3 horas do Romeu Golf indo para a curta final da 17. O senhor é o segundo na aproximação, tem condições de efetuar um 360 pela esquerda assim de sequenciamento? Afirmativo, senhor. Graças. Trans 144 para conseguir a descida? Trans 3144, desce para 4 mil pés. 4 mil pés, 44. Atualizada a aproximação? Negativo ainda. Oxané 6226, torre 1895. 295, boa, 26. Gente, 9243 autorizado do Confim, Sierra Bravo Charlie Foxtrot, via rota do plano de voo, nível de voo 380, saída Arbor 1, após o voo elétrico. Decola na pista 10 direita. O código 5402 e o controle 120.80. Após estar com Sierra Vista 368 para o sequenciamento pistão no zero. Na Sierra Vista 368, para trazer o 44. Puxa, gol 1867, chama centro Recife, 125 decimal correção, desconsidere. 126 decimal 0, perna 128 decimal 8. 260-288, gol 187. Próximo final da 17, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, torre 1895. Gente, muito obrigado, pessoal. Tá 3216, centro Recife, 126, decimal 85. 3216, 3216. Estando final, pistão 7. 360 pela esquerda para repassar em terceiro final de novo. Passaria do 2230.4. Cota 3D. Autorizado conquista via Elefo. Popular recente conforme. Nível de voo 180. Saída Arbor 1 após Elefo. Decolada 10 com a direita. O código 5417. Controle Salvador 120 decimal 8. 12 horas, 7 milhas. Rumo Nordeste cruzando. 5 mil pés para 2.500 pés, Airbus 320, 2709 Ground. frequência, né? 320. O mesmo está em redução. Já está com 240 nós. Graças. Controle o Romeu no Golf de Reta, até o final da nossa. Romeu, Romeu, Golf, torre 118, decimal 95. 1900, graças. Romeu, Romeu, Golf, informe que há um tráfego em espera na rotatória, correção, na curta final da 17, mantendo 1.000 pés. Reporte a torre visual comigo. Reporte a visual, Romeu, Golf. Bom dia, Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golf, na curta final da 17. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, mantém espera na vertical do CEASA, mantendo 1.500 pés. Eu informo um tráfego no Charlie 208, mantendo 1.000 pés em esperas na vertical da RIMAR. Visual com tráfego, senhorita, Romeu, Romeu Golf. Gente, Romeu, Romeu Golf. Papa Tango, Oscar, Golf Kilo, prossegue final na 7, aguardando o eixo livre. Golf Kilo, tá com tráfego à vista, tá? Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, reporte quando na vertical da RIMAR. Iniciando 360 com curva pela esquerda. Passará na vertical do RMAR, iniciando a curva pela esquerda, o Romeu Golf. 80-6320. 431-44, inicia redução 1809. Azul 4442, chame centro Recife 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 252865. 2835, secundária, bom voo. 2835, obrigado, boa tarde. Autorização para reingresso na final posição 7. Para reingresso aguardando, Romeu Golf. Papatango, Oscar, Golf Kilo, autorização para posição 7, vento 120 graus, 089. Golf Kilo. Alfa, sob condições visuais, 1.500 pés, o ajuste 1.0, 1.6, no poste no través de Paris. Autorizado a partir 368, 6320. 20, desce para 2500 pés, número 3 na aproximação, livre a aeronave, reporte estabilizado. 3.500, reportaremos estabilizado 6320. Autorizado 6141. 6141, torre 1.895. 3.9. 226 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6226. Pouso, ajuste altímetro 1.0, 1.6, um tráfego realizando agora pouso, cabeceira, corrigindo pista auxiliar, pista 1.7. Assistente, aguardando mesmo, vai. Alfa Tango, prossiga. 1.0, vento 1.30 graus, 6.29. Confirmando de depósito, 6.141. Papa Tango, Oscar, Golf Kilo, confirmando o pátio. Gente, libere na Papai, só assinar a frequência livre. Papa Tango, Oscar, Golf Kilo. Golf Kilo. Essa é a final da nossa. 9502 da Azul, confirma 2:30 de autonomia. 4 horas e 30, alternando o Galeão. Gente, autorizado o táxi até o ponto esperado 1.0, estou em Salvador no noite decimal 95, ajuste do altímetro 1.0, 1.6, azul 9502, com 2 a bordo. 7.016, autorizado o táxi, ponto esperado 18.95. Boa, 95 beleza. Bom, ok, eu vou ficar, frequência livre estacionar. 226, táxi lento via Alfa, visual com a TR à sua esquerda, passo 3. Visual com a TR, 6226. Após a passagem do tráfego, ingresso a Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, 6226, após o ATR. Confirma a aeronave, chamou o solo. 60, número 2 para pouso, ajuste altímetro 1.096. 6326. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, eixo livre, autorizado pouso pista 1.7, o vento 1.30 graus, 089. Abre pouso 1.7, o Romeu Golf. Horário do plano é 15h40. Deixa, aguarde só um minuto. Voltar. Quanto sai de descer para 500 pés, ajuste 1.0, 1.6 para não interferir com os tráficos de pista 1.0. Ajustando 0 no meio, descendo para 500 pés, já levantando. Alô, Salvador Gol, 92431, próximo posicionamento. Salvador 21, decimal 9. 43. Aguardando a nossa estação. Confirmando a nave, chamou para cópia. Baixa transmissão ininteligível, cheque equipamento de rádio. Silveco do Lula, velho. Papapá, Sierra Índia Alfa, controle. Sierra controle. Por gentileza, condições de efetuar um 360 com curva pela esquerda, a fim de dar prioridade a uma aeronave em com transporte de enfermos? Trato. Eco Zulu Novembro, condições de descer para 2500 pés? Há um tráfego no corredor Bonfim. Está agora posição de 1 hora, 7 milhas. O ponto visual comigo. Vou fazer um reporte quando começar a cruzar a Bahia. Gente, aguarde. Trato Serra Serra. Trato Serra Serra, escuta. Reporte visual para o local de pouso. Gente, frequência livre está presente. Bom dia. Bom dia, senhor. Vai ficar cá. O 9243, autorizado para o chamar de acionamento do portão 01, chamar táxi. Autorizado, chamada para o táxi 9243. Azul 5076, pronto, corta. 5076, prossiga. Azul 5076, autorizado Serra Brava Índia Lima, via Golf 977, nível de voo 180, saída coral, decolada no zero direito. Código 5405, controle Salvador 1208. Azul 5076, foi autorizado nível 180 para Lielos, decola da pista no zero, saída da El Coral, 5405 ao transporte, 208 ao controle de saída. Azul 5076. Treinamento correto, 5076, chame pronto táxi. Chame pronto pushback acionamento. 5076, chamará. O Gol 9243 mantém a posição. Vai manter a posição já, mas antes que eu puxe, vai manter a posição aqui, eu tô com 43. No 41, ingressa Juliette, portão 03, agilizando. 03, agilizando. Gente, Eco Zulu November. Mantenha, posso dizer? Inicialmente mantenha. Mantenha, November. Equado 300, Tende Alfa. Tende Alfa, na proa da rotatória da presente, grato pela colaboração. É a sua rotatória, Tende Alfa. 90, 090, 099. A gente pode reconfirmar o vento? Vento 090 graus, 099. Gente, pouso autorizado, né? 320. Juliette. Alfa Juliette, poder confirmar a posição? Alfa mantém antes da Juliette na 3144. Mantém antes da Juliette na 3144. Prólogo 1397, solicito autorização Guarulhos. 1397, aguarde Guarulhos. Confirmando que eu tenho aqui para o 1397 é Congonhas. Isso, Congonhas. 9243, pode continuar o pushback, senhor. Gente, vai adicionar 9243. O nome é 500 pés, vai reportar o visual. É o que o Índia não escuta? Confirma intenções? Gente, autorizado Salvador, Salvador, no local, com Togel em Valença, Serra Novembro Vitor Bravo, via corredor Axé, decola da 97, com curva à direita. Direita, mais um pouquinho. 1 mil pés restrito, código 01 no meio, controle Salvador, 120, 180. Azul 9502, autorizado decolagem por Sona 0, vento 1100 graus, 09 não. Livre decolagem Azul 9502. Correto. Oi, bom dia, Eco Azul 1 November. Papatango Eco Azul 1 November, autorizado ingresso final pista 17, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro no 096. A gente vem botar na final da 17, o Eco 1 November. Aqui é com Juliette.4. Aqui é com Juliette, autorizado o voo local, sobre voo pista circuito da 17 com TGL pista 17. O transponder 0197, controle a torre Salvador 118.95. Papatango Bravo Kilo Índia, livre acionamento, repórter pronto, táxi. Impossível de compreender a transmissão. Mike Eco Juliette, cheque equipamento de rádio. 46, chama o controle de Salvador no 20.8. 120.8, Buenas. Salvador, Buenas, esse é o Azul 9502, decolado. 9502, contato radar, subanível 220, direto Coral. 220, diretaço Coral, obrigado senhor, Buenas. Passagem em Torre Salvador no 8.95, confirmo que abriu o pátio. 103 na base. Torre 198. Vitor 366. Nossa piscina é valente, né? Eles são condenados com a central de ar direto na prova de 102 da vez. Gente, mil perdões, direto Valença, reporte cruzando 4.500 pés para livrar a frequência. Como aqui, reportar a coisa prática, tem outra coisa aqui, Azul 2702, não há tráfegos de conhecimento do controle Salvador nos corredores. Pode já, estamos esperando a frequência livre aqui, fazendo a frequência para a possibilidade de vacina. Rotatório CR de Alfa. De Alfa, torre 1.95. 1.95, CR de Alfa. Torre Salvador, boa tarde, o 9243, pronto, vamos ver. Bom, 9243, autorizado NR, decolado 1.0, vento 1.10 graus, 099. Está autorizado ingressar a linha de decolada 109243. 431 e o controle Salvador 120.80. 360 está aprovado. A subida é a da El, transmissão Mótima. Mótima, é amplitude 10 cubada, amplitude 1, depois falta do plano. 5431 no controle 208. Fechamento correto, chame pronto, que estiver de acionamento. O 397. Diga. Gente, Azul 2702 está livre de desvios, não há tráfego a informar. Papá, Sierra, Índia, Alfa, tráfego avistado, autorizado por pistola 7, vento 1.00 graus, 099. Autorizado por pistola 7, 0 graus. chama para o táxi, 15076. Gente, mantenha a posição, aguarde instruções para o meu Mike e a Juliette. Voo 9243, decolou 50, chama o controle de Salvador no 20.8. 208-9243, uma ótima tarde para a semana. Controle, muito boa tarde, voo 9243, decolou o ar para o aluno. Voo 9243, contato radar, suba nível 380, direto Eletro. Voo aí, Eletro, subindo ao 340, confirma o voo 9243. 380, Eletro. 380, então Eletro, 9243, grava. Chané 6315, controle. Voo Chané 6315. Está presente com a linha Pro de Serra Vitor 366, ajuste 1016, em descida para 2500 pés. 2702, Azul 2702, plano cancelado 21551, desça para altitude de tráfego de Valença. Informam apenas um tráfego mantendo 2000 pés nas proximidades de Valença. Quando, da frequência li, quando estiver na frequência livre, coordene com o mesmo para efetuar o pouso em Valença. Qual é o equipamento? O equipamento não está sob contato, não está com comunicação com controle. Está na espaço aéreo Gulf, mas mantém 2000 pés nas proximidades de Valença. Quem é que vai manter a avaliação a vida? Controle, 9502, solicita guardilha, Tarso, Arubi ou Dagov. Arubi ou Dagov, aguarde coordenação 9502, Azul. Maravilha. O Beltrão ainda está por aí? Beltrão está na sessão de transportes agora. Ixi, vocês fizeram sorte, hein? Tranquilo, Serra Verde, Serra Verde, Serra Verde, Serra Verde, Serra Verde, Serra Verde, Serra Verde, Serra 8 Delta Lima, 3 a bordo, 500 pés, acionado no 0136. Travo Serra, sob condições visuais, 500 pés, ajuste 1-0, onomia. Confirme destino, Serra 8 Delta Lima? Afirmativo. Gente, aponte visual com Serra 8 Delta Lima. Vai, atenção, vai, Serra. Responde 1208 ao controle. Está para o nível 050, ajuste 10, no meio voando o ITAP. Camarada 6376. Salvador Azul 5076 para um táxi com 101 a bordo, 1h50, alternando Salvador. Azul 5076, autorizado o táxi da consultora da Nazaro, para o Salvador no momento desse momento. 5 a 20 no 0 no meio. Confirmando 1 no 0? 1 no 6. 1 no 0 no 6. Livre táxi, ponto de espera, chama a torre 1895. Azul 5076. Trabalho de todos os instantes. 2222, responder com as três visuais, reportará para a travessia da Bahia, alinhar para Bomai. Corrija. Aeronave está chamando o Romeu Vitor Hotel. A aeronave já está na torre já. Vitor Hotel confirmando, agora é o número 1 no ponto de espera? 0 para funcionamento. A moto está 1 no 2. Repórter Helio pronto. Estou chamando, 2, 3. Apenas confirmando, você deu passagem ao Papa Alfa 34? Gente, Bravo Kilo Índia. Obrigado, obrigado, obrigado. Parado solo, né, Tebo Juliette. Papa Papa Romeu, Mike Eco Juliette, decolou 5-4, da presente, inicie curva à esquerda. Reporte para Girabago 517. É, que reportará. Meu Bravo Serra Serra, chame controle Salvador 119.8. Papa Tango Lima, Papa Mike, chame sinal Salvador 11, correção, chame controle Salvador 119.8, Lima, Papa Mike. Papa Romeu, Bravo Serra Serra, em condições visuais, reporte visual com Serra Whisky, Delta Lima. Nessa Bahia. A gente tem frequência livre da presente para a coordenação. Confirmando, TAN 3805, aguarde Guarulhos, prepare da área da morte. Desculpa, confirma a saída. Sim, reporte quando pronto, Papatango Bravo Silêncio. Confirmar a saída, TAN 3805. Da área da morte. Salve, Salvador, é o Janeiro 6336. Damares. Formou Borba Uno. Seria Borba Uno Alfa ou apenas Borba Uno? Céu, decolou 56, chama o controle de Salvador em 119.8. 69.8, Romero Trotel, grato para trás. No Gol 9243, com receio, sinal de batalha, sinal de semana. Igualmente. Gol 2008, aguarde. Patango Romeu Vitor Hotel, confirme pro ideal pro destino? 300. Confirme? 300. 300, ciente. Mantenha inicialmente corredor a ser. Corredor a ser. Corredor a ser. Papa Romeu Bravo Serra Serra, frequência ali pra coordenação. Livre, Serra do Dourado. Obrigado, Damares. Tem possível Serra Vitor 368, voo 964? Aguarde, 964. Azul 2702, controle. Azul, alinhar em Mazeta, cabeceira 10. Autorizado alinhar em Mazeta, pistão 10, voo 4576. Acionamento. Aguarde para pushback acionamento, azul está passando a retaguarda agora. Passagem passageira do 2230, solo com 65 para B, 5 horas e 30, Salvador. Negativo, retorno. Grau 089. Vem pra trás. 295, evitado até a ponte para 2230, obrigado. Cinema 336, aguarde para iniciar o pushback, outro aeronave vai passar até agora. 336, não é escuta. 6315, por cigarro. 366, está autorizado em visitar 960. Afirmativo, 366. Reporte estabilizado por controle, livre e RNAV. Voo 9082, direto Serra Vito 366. 366, voo 2008, direto Serra Vito 366. Na Pro do Serra Vitor 366. Pro do Serra Vitor 366, gol 1964. Papatango Lima Kilo S-Ray, para continuar a ascensão, condições de efetuar a mesma no setor noroeste da ilha de Itaparica, para não interferir com os tráficos em aproximação, pistão zero? Afirmativo. Trapo. Vamos virar para oeste. Desça para 250010, ajuste 10016, livre RNA, pistão 0, reporte estabilizado, número 2. 2500, estabilizado, 9082. Voo 2008, desça para 4000 pés. Voo 2008. 2008. 4000 pés. 4000 pés. Voo 964, desça para o nível 050. 9082, confirma indicada. Pegou 250. Gente, voo 2008, inicia redução 2409. Voo 600, da presente curva direita, reporte na vertical da RIMAR. Direita, reporte na vertical da RIMAR, mais tempo do décimo. Azul 5076, decolou o voo 600, chama o controle Salvador no 20.8. Controle 208, muito boa noite. Boa tarde, senhorita. Salvador, muito boa tarde. Azul 5076. Tá decolado. Azul 5076, contato radar, suba nível 180, direto Coral. Sem restrições, 180, dá presente Coral. Azul 5076. Solo, o senhor teria alguma previsão para o 6336? 6336 está autorizado agora, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Está 3805 pronto, cópia? 3805 pronto. 3805 autorizado, se é bravo, Golf Romeo, via peso 190, vira aí, DCT 1 bar, de peso 44, pagode, restante conforme nota. Nível de voo 340, saída da El, Leda. Morte, vai decolar da pista 10 com curva direita, o código 5174, controle Salvador 10 desse modo de zero. Boa tarde. Boa. Boa. O que você tem aí, confirma? O que eu tenho aqui é Perzulu no 0, por BAP, Perzulu no 6, por SMU, confim, é Perzulu 2-1 no Mochete. Então segue conforme a rota que você tem aí. Então autorizado Guarulhos 340, Zepersoluna 0 por 4, Zepersoluna 6 por SMU, confins, Zepersoluna 2 no Mochete, da Eulé da Mótiva com curva direita após a decolagem. 5174 transpona, 120.8 o controle, tá 3305. Confirma após confins, é qual o rota? Aqui o que temos, confins, Zepersolu 2 até Mochete. Protegimento correto, chame pronto, puxa acionamento. A saída continua da área da marcha. Vem chamar a posicionamento, é o 3205. Gente, muito obrigado. Guarda autorização de pouso, ajuste altímetro na 06. Posicionamento 3-1. Passaria 2230, recolou 02, chame o controlador no 20.8. 208, uma boa, 2260. Bravo Luiz, decolou 03, chama o controle Salvador em 119.8. Controle Salvador, 119.8, bravo Quilim. Uma boa, é o passageiro 2230, decolou na sua. 7. Direita ou esquerda? Pela esquerda. Xiré 6315, informa um tráfego à sua esquerda, um Bravo Eco 58, mantendo 9000 pés, não interfere. Autorizado pouso, pistola 0, vento no 20 graus, 099. Livre pouso, Xiré 6315. 30, obrigado. Passando Bravo, Pulinho. Albatango Bravo, Kilo Índia, mantém-se em condições visuais, corredor Axel no 1000 pés, reporte farol da barra. 1000 pés no Axel, reportará farol da barra, Bravo Kilo Índia. Albatango Bravo, Kilo Índia, confirma intenção do voo? Prossegue até Valença para treinamento de TVL e regressa. Sim, o tempo total de voo? Aproximadamente 1 hora e 15 minutos, senhor. 1 hora e 15, ciente, grata. O Lima Kilo X-Ray está autorizado o lançamento? Lima Kilo X-Ray.